Olá! Hoje vamos dar uma olhada mais de perto numa proposta interessante que surgiu lá em Unaí, Minas Gerais. Veio de um ativista, o Roberto Silva. E o foco é um assunto bem delicado, né? A questão dos cães e gatos de rua na cidade. Isso. Uma realidade que, infelizmente, a gente vê em muitos lugares. Pois é, o documento descreve aquele cenário que a gente conhece. Abandono, muitos animais, doenças, um problema que parece se arrastar. Mas o legal é que ele não fica só na descrição do problema, ele traz propostas. Exato. E propostas bem concretas, pelo que parece. Sim, basicamente são duas ações principais que ele sugere. Um programa de castração em massa e também um serviço de primeiros socorros para esses animais de rua. E o interessante é que ele argumenta que dá para fazer isso com recursos que a cidade, teoricamente, já possui. Exatamente. Vamos analisar isso melhor. Ele começa pintando um quadro duro, né? Animais sofrendo com fome, maus tratos, muitos atropelamentos. Sim, e aponta o dedo para a falta de políticas públicas eficazes como, digamos, a causa principal desse problema crônico. Um problema que afeta até a imagem da cidade, né? Com certeza. Aí entra a primeira solução que ele propõe, que ataca bem a origem da questão. O programa de castração. Isso, o objetivo é bem direto, diminuir a superpopulação. Como? Castrando de graça cães e gatos abandonados, com foco especial nas fêmeas, que são quem multiplicam o problema, né? E tem uma justificativa técnica para isso no documento? Por que focar tanto na castração? Tem, sim, e é bem pragmática. Ele defende que a castração é a medida mais ética e, pensando a médio e longo prazo, a mais eficiente para controlar a população de verdade. Em vez de só enxugar gelo, né? Atacar causa. Justamente. Em vez de lidar só com o animal que já nasceu, você evita que muitos outros nasçam em situação de rua. E o ponto que me chamou a atenção foi ele dizer que a estrutura para isso já existe, não precisa começar tudo do zero. É isso mesmo? Pelo que o documento diz, sim. E esse é um ponto forte da proposta. Ele afirma que o Unaí já tem um castramóvel funcionando, que tem equipe veterinária contratada pela prefeitura e que existem locais que podem servir de base para o pós-operatório, tipo espaços no Centro de Controle de Zoonoses, o CCZ, e na casa de acolhimento que existe lá. Ah, então a ideia é mais organizar e otimizar o que já se tem. E como seria esse fluxo na prática? Castrar e soltar no mesmo dia? Não exatamente. O plano é um pouco mais cuidadoso. Descreve um ciclo. Primeiro captura os animais de rua, leva para castração, aí tem um período de recuperação, que é fundamental, nesses locais seguros. O documento fala em uns 10 dias, mais ou menos. Certo, para garantir que o animal se recupere bem. Isso. E só depois dessa recuperação, ele seria devolvido ao território onde foi encontrado, mas já esterilizado e, importante, identificado. Seria um processo contínuo. Parece bem estruturado. Mas, ok, a castração ajuda a controlar a população futura. E os animais que já estão na rua hoje, doentes, atropelados? Bom ponto. E é aí que entra a segunda frente da proposta, criar um serviço municipal de primeiros socorros para esses animais. Ah, isso é interessante, porque hoje, como o documento mesmo diz, esse socorro fica muito nas costas dos protetores independentes, né? Que fazem o que podem, mas sem apoio oficial. Exatamente. E a gente sabe a dificuldade que é. Muitas vezes falta recurso, falta estrutura, falta tudo. E muitos animais acabam morrendo sem conseguir ajuda. Uma situação bem triste. Com certeza. E como esse serviço municipal funcionaria, segundo a proposta? Usaria a mesma estrutura? A lógica é a mesma. Otimização. Usar os mesmos pontos de apoio, o CCZ e a casa de acolhimento, como locais para esse atendimento de emergência. Os veterinários da própria prefeitura fariam os primeiros cuidados, a estabilização do animal e dariam um abrigo temporário ali mesmo. Entendi. Seria uma rede de suporte oficial para essas situações urgentes e depois que o animal se recuperasse, qual seria o destino? Olha, depois da recuperação, teriam alguns caminhos. Se for um animal já adaptado à vida na rua, em uma comunidade que cuida dele, ele poderia ser devolvido ao território. Mas o ideal, claro, seria encaminhar para programa de adoção responsável, tentar encontrar um lar definitivo para ele. Isso também ajuda a tirar animais da rua de forma permanente. Ligando as pontas, então. Essa proposta não é só sobre compaixão pelos animais. embora isso seja central. De jeito nenhum. O argumento é que isso impacta diretamente a saúde pública. Menos animais doentes na rua significa menos risco de zoonoses, aquelas doenças que passam dos animais para a gente. E a segurança também, né? Menos animais soltos, talvez menos acidentes, como atropelamentos. Exato. E tem um lado da imagem da gestão pública que passa a mostrar uma ação concreta, sabe? Responde a uma demanda da sociedade. E fortalece a parceria com os protetores que passam a ter um suporte, um respaldo oficial. E o recado final do ativista parece ser: gente, não precisa de rios de dinheiro novo para isso. O que falta é mais organização e vontade política para usar bem o que já tem. É exatamente esse o ponto central. A grande ênfase do documento é na otimização dos recursos, tanto humanos quanto materiais, que, segundo ele, já estão lá. A proposta defende que o maior gargalo não é a falta de dinheiro em si, mas talvez a falta de organização e decisão política para colocar isso para funcionar. Ele até chama a implementação disso de um marco civilizatório para a Unai. É uma colocação forte. Forte mesmo. Então, resumindo a nossa conversa, temos aqui um plano que soa bem pragmático, pé no chão. Ele propõe usar a estrutura que já existe em Unai para fazer duas coisas: castração contínua, para controlar a população a longo prazo, e primeiros socorros emergenciais para cuidar dos que já estão sofrendo nas ruas. Exatamente. Aborda tanto a causa quanto a consequência do problema. E isso nos deixa com uma pergunta no ar, né? Que vale não só para Unaí, mas para muitas outras cidades. Se a proposta detalha uma viabilidade técnica, uma estrutura já existe, recursos disponíveis, o que realmente impede que soluções assim decolem em tantos lugares que enfrentam o mesmo desafio? Boa pergunta. É sempre a vontade política que emperra? Ou será que a pressão da sociedade civil ainda não é forte o suficiente? Ou talvez existam outras barreiras, outras dificuldades que não estão tão óbvias no papel, mas que na prática dificultam tirar do papel algo que parece tão necessário e, em tese, viável. Fica aí a reflexão sobre como transformar boas ideias em realidade nas nossas comunidades.